45 da colada 49, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, tem um bom final de semana. 3314. 3145, boa tarde. Boa tarde, Sam, 3145. Contato radar, fazia o seu da Savona para o emissão 340. 340, céu voando, até 3145. Quando possível, para o direto de Dockluz. Gente, vou ver, até 3145. Venda, 3145, obrigado. Whisky Bravo Whisky, chama o centro, Recife em 126, decimal 85, Alterno em 125, decimal 45. 2685, Alterno 12545, Whisky Bravo Whisky, obrigado, bom dia. Bom dia. Mobilizado, localizador, Xané 6310. Xané 6310, chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já, 6310. É. Salvador, boa tarde, Xané 6200, final ILS 10. Xané 6200, vento para cheque, 150 graus, 062 de nós, aguarde pista livre. Tá, escuta, Xané 6200. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 5, 0 graus, 0,6 de nós. Ativo, pouso autorizado, pista no zero, chamei 62, 1 0. Lomo 169, decolar 251, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 308 com 1169, obrigado. Contato radar, Sub-Brasil, saída segunda pelo nível 360. Via 360, 969. O Índia autorizado, ingresso 917, reporte livrando. Possível linha direta para o 1969? 2 linhas, 1169. Solo 53, taxa direita, chama solo 121, decimal 9. Ativa direita, chama 219, chama 6210. Boa tarde, Gol 1869, acione identificação. Se o já tiver condições, vou pelo para interceptar a chegada da Bolsa e tem legal no 018 e separar 4 mil pés. 3145, chama centro, Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835 e 1238, 3145, bom final de semana. Igualmente, bom voo. Delta Papai de Forma. 1-9, chama centro, Recife. 1-2-3, decimal 3-5, alterne 1-2-3, decimal 8. 3-0-2-8-3-1-2-3-5-1-2-3-8. O gol no 1-9. Afirmativo. Obrigado, vamos para a semana. Realmente, bom voo. Papalmin Bravo, isso é a Serra, acione código 0152, reporte após o cruzamento da Bahia, da Serra. Só por gentileza, o Bravo, isso é a Serra, por isso tem condições de ir lá no corredor. Pois o litoral norte, autoriza, se tiver condição, autorizado direto saindo a Quindia. Senhor, é, essa comissão já está sendo metida no terra, já está de transferência para a torre. Nós após pelo dessa vez chegada para 2000 pés, autorizado sinal e MS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Após pelo desce e chegada para 2000 eu posso estar estabilizando o voo 1869. Tá certo, informe próximo ao pedágio. Minha faixa 3367, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado alinhar e decolar no 0, certo? 367. Telefone, chame a torre, Salvador 118, decimal 95. Chama a torre, 118, decimal 95, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, está com toda a rotatória, toda a rotatória, visão com campo, solicita toque arremetida na 17. Delta Papai Uniforme, autorizado prosseguida presente final no 7, aguarde autorização para toque arremetida. Presente autorizado final no 7, aguarde autorização, Delta Papai Uniforme. Ele é falado 03, chama o controle Salvador 120, bom voo. 3307, obrigado. Padua 3367. 3307, conta bagaço da via saída São Bruno para o nível 360. Eu mantive ciência, espera para o 360, pode voar direto, beleza? Afirmo, beleza, 3307. Levanta o leve. Salvador, você é a Terra, chama a Torre de Salvador 198, decimal 95. 18.5, grande HH. Já. Até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito boa tarde. Essa é a Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Confirme se tem condições de agilizar o cruzamento via linha do litoral. Tem motivo, tá já agilizando o Serra Serra. Bravo, Serra Serra, ciente, reporte 30 segundos para o cruzamento do campo. Vai reportar 30 segundos, Serra Serra. Final da 17, o dado da Paulo Uniforme. Drago Papai Uniforme, autorizado toque arremetida, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 05 nós. Vai tocar arremeter ou Drago Papai Uniforme? Chama a torre Salvador 198, decimal 95. 1895, obrigado, gol 869. Oi, Salvador, gol 1869, boa tarde, passando zona. 1869, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego Papa 28 Alfa, realizando toque arremetida na pista 17, vai prosseguir 1000 pés na linha do litoral sul. Tráfego adicional helicóptero cruzando o setor, cabeceira 28, 500 pés. Sim, aguarda. 08, curva direita, prossiga via litoral sul. Aguarde instruções para curva à direita. Direita via lateral sul, vai aguardar instruções. Delta Papai Uniforme. Será 28, prossiga via linha do litoral, informa o tráfego Papa 28 Alfa, ascendendo para 1000 pés via litoral sul. Reporte quando visual. Assento o tráfego, vai reportar quando está resolvendo com o tráfego, o tráfego é a terra, e está livrando o eixo da 28. Bravo Serra Serra, ciente, aguarde transferência. Delta Papai Uniforme, informação de tráfego, tem um helicóptero 500 pés no mesmo sentido, mais ou menos a 30 segundos do farol de Itapuã. Reporte quando visual 500 pés. Tráfego, Delta Papai Uniforme. Bom, 1869, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 05 nós. Livre pouso não, no 0, gol no 869. Bom, é o 90 no meio. Estrela 7, chama centro Recife, 1-28, decimal 35, alterne, 1-23, decimal 8. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 7, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 gira a base pela direita. Reporta para girar a base pela direita, o Delta não fala em forma. Na Obrigado. Se é a Serra na vertical do farol de Itapuã, chame o controle Salvador 120, décima 8. Chame 28, grato, prática. Muito bem, você é a Serra, reporte visual com o Serra Whisky Delta Lima. Tá, reporte visual, já está. No solo 11, táxi à direita, chame o solo 121, décima 9. Direita 1219, 869. Pare uniforme, só confirmando, vai prosseguir na CGL. Afirmativo. Delta do pare uniforme, autorizado toque remetido, pistão no 7, vento no meio, 0 grau, 04 nós. Autorizado toque remetido, Delta do pare uniforme. Delta Vapor Uniforme, socorro RMT 814, autorizado circuito padrão, reporte para girar base. Autorizado padrão, reporte para girar base 17, o Delta Vapor Uniforme. base e o Delta Papai Uniforme da cabeceira 17. Delta Papai Uniforme, autorizado toque arremetida, pista 17, vento no 50 graus, 04 nós. Pouso final, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado pouso, pista 17, vento no 50 graus, 05 nós. Livre pouso, Delta Papai Uniforme. O controle? Ah, Índia, aqui é. Ah, chama Índia com Índia, reporte visual com mesmo. Tá, Uniforme na sala zona 8, autorizado by track, reporte livrando. Deixando a minha 143, aciona a identificação, decidi chegar a bordo para 4010, esquina da 08. Dia, 4010, é a 143. Tritão 3190, acione a identificação do seu via chegada por média onda para o nível 050, QNH em Salvador 1008. Autorizado, final da linha sexo e pista 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Autorizado, seguimento, poder estabilizar no localizador, ele é sexo e pista 1-0, tá? 1-0, né? Boa tarde, acione a identificação de sua via chegada por médio 1 para o nível 060 e nível 08. Negativo, mantém a chegada número 3 na aproximação. 9 está na Serra, frequência livre. Livre, já senhora, como é que vai chamar? Pra. Igualmente, boa noite. Chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1890, 1895, olha lá, senhor. Salvador, da 906, Ilha Serra, estabilizado, boa tarde. O 906, autorizado pouso pistola 0, vento no 50 graus, 05 nós. Confia-se para o tema 096? 906, autorizado pouso pistola 0, vento no 50 graus, 05 nós. Pesado pouso pistola 0, 906. Segundo 645, assume identificação, deixa eu ver a chegada 11 para o nível 070, Canadá 1018. Repita para 250 mais. 250 mais, é para 070, o nome é 400. 173, reduza para 2209. 2209, chama 6143. Então, 3190, desce a chegada para 2010, KNH 108. Com 9189, desça para nível 050 e reduza para 220 mais. Com 645, desça para nível 060. Autorizado o final do LS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Posso Quatro, acione a identificação de serviço chegada por médio 1 para o nível 070, que negar no 08, reduza para 2509. Operação para sequenciamento, corre à esquerda, pro A010, limite a radial 280 do VOR de Salvador. Operação para sequenciamento, curva direita pro A 230, o limite é a radial 280 do VR de Salvador. 3230, retirada 280, chama 143. General 143, desça para 3.010. 3.010, chama 143. 1.999, desça para 4.010, general 08. 3.24.000, voo 9.1, voo 9.1, voo 9.1. Paname 9580, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Alinhar e decolar, pistão no 0, Paname 9580. 243 com a esquerda para 200. 200, né? 243. Contrando o separador no pés, curve à esquerda para 145 para interceptar o localizador. Tira 145, 2000, fechando a 6145, autorizado então. Pela 189, curva à direita para 060 para interceptar o localizador. 060, autorizado para interceptar o localizador, 9190. 3190, chame o terço, sábado 118, decimal 95. Chame torre 1-8, decimal 9-5. Volume 1-4-3, descendo para 2, autorizado. Final e LS X-Ray, pista 1-0. 0-2, já está autorizado. Porta então, chame a galera para 3. Volume 8-9, desça para 2, no pés, autorizado. Final e LS X-Ray, pista 1-0. Estabilizado 2000, portal estabilizado X-Ray, gol, mais 8-9. 9. Oxalé 9580, decolado 233, chame o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. Agora atenção 1. Olá, 580, contato radar, sobre a via, saída 1 para o nível 380. Sobe via, para o 380, Oxalé 9580, quando possível, fazendo um plano de ótima, por gentileza. Ponte autorizado por Antileda, o Oxalé 9580. Por Antileda, aguardando um monte, o Oxalé 9580. Número 45, desce para 4010, general no 018. 4018. Número 143, chame a torre e salva do 118, decimal 95. 2895, Oxalé. Auto Sanders, down 082, have only 5110. Departure Gal 0-2-0, Roger, hold position. Hold position, Gal 0-2-2, and we need to confirm the SID for our departure. Departure Gal 0-2-2, I can't confirm right now because there is a huge sequence of approaching to runway 10, standby. Yeah. Estimação, aguarde autorização de pouso. Guarda. É Portugal 022 Edson, as I have a estimate to line up. You, are you coordinated with the Salvador de Porto, standby? 022. Operação para sequenciamento, curva esquerda, proa norte, limite, radial 280 do VOR de Salvador. 285, desça para 2000 pés. 2000 pés, uma tela para 2000. Chame a torre e salva do 118, decimal 95. 895, boa, 1989. Boa. Zero no solo 36, ataque à direita, chame o solo 121, decimal 9. 219, 930. Boa. Localizador, esquerda 190, 645. Zona 244, lista para 4010, que nós vamos no 09. 4010, Pouso, você na linha 143. Alexandre, 950. Alexandre, 950, o controle. Autoriza a frente, mostra. Pode ainda, estamos tentando consertar esse Alexandre 950. Vai lá, 950. Plano 45 esquerda, plano 45 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pessoal, final para o X-Ray da pistão no zero, reportará o localizador na plano 45 no meio vazio. Affirm, left turn, Portugal 022, are you able to take off immediately? Affirm, 022. Portugal 022, stand by. Setting my 244 direita pro 070 para interceptar o localizador, desça para 2000 pés. 070 para 2000 pés, 9244. Tenor 9580, foi pro de Motiva. Direto Motiva, já é 69580, obrigado. Continue com a direita, para 080, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 080, reportará estabilizado, 9244. Estabilizado no localizador do procedimento de seguida, pista 10, 1945. 1945, chama a torre de Salvador em 1, 8, decimal, 9 e 5. Troca, 2, 8, 95, pesado. Salvador Cordial, boa tarde. 1645 da Gol, estabilizado, né, que chega. 19189, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Autorizado pouso, voo 9189, pista no zero. Voo no 645, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo o Airbus 330 para iniciar a rolagem dentro dos próximos 1 minuto e meio. Aguarde pista livre. A sua escuta no meio vazio. É Portugal 022, Tower. É Portugal 022, do you have set the track on short final runway 10? É Portugal 022, traffic inside the Portugal 022. Portugal 022, after the traffic has passed, we are clear to line up and wait. Runway 10. After the next landing, line up and runway 10, Portugal 022. Voo 91189 no solo 41, no táxi à direita, agilizando, chame o solo 121, decimal 9. 29, boa noite, 9189. Portugal 022, clear for takeoff runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 022. Voo no 645, aguarde pista livre, o vento para cheque 150 graus, 05 nós. 150 com 5 nós, a sua escuta para o Libipuso no 645 da Voo. 2244, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 18, 95, 94, tá ligado? Salvador, boa noite, azul 9244, estabilizado nacional. Azul 9244, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 6-0, grau 05 nós. 1-6-2-0, com 5 nós, pouso autorizado, capiteiro 1-0, no 645 da Gol. Airport da 022, airborne at 43, contact Salvador Departure, 120.8, have a nice flight. 120.8, FKR 022, boa noite. Boa noite. Channel 6201, boa noite, mantenha um ponto de espera. FKL 022 Heavy, on a Momo departure. FKL 022 Heavy, radar contact climbing via Momo departure to foot level 370. FKL 022. Level 370, we are unable to keep the restriction at 15 nautical miles from Salvador for level 110, we are passing below level 110, FKL 022. Interesting, FKL 022, climb to flight level 370 with no restrictions. Along with departure with no restrictions, climb level 370, FKL 022. Solo 645, no solo 44, táxi à direita, chama solo 121, décima 9. Chanel 6201, autorizado decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. E o decolar, Chanel 6201? Azul 9244, abaixo pista livre, o vento para cheque no 40 graus, 0612 de nós. Guarda. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 0612 de nós. Autorizado pouso, 9244. 6201, decolado 46, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, uma boa noite, Chanel 6201 decolou. Chanel 6201, contatará sua via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno para o 360, vamos cruzar 2000 feliz a lenda, Chanel. Afirma, Chanel 6201. Aqui, vamos cruzar 2000 lenda, obrigado. 9966, linha de educação dessa via. Chegada Bomet 1 para 2010, General 09. Chegada para 2010, na boca de ouro, lá. Velocidade a critério, tráfego único, aproximação para Salvador, confirmando que é legal no 08, com no 966. Ponte, o Frode Nova, confirmando a critério, com 966, 02, com 0. Direita, 209, eu sou na 2, 4.